Agora, a pergunta é, chegou o Novo Testamento, Jesus, mudou alguma coisa? Será que muitos leitores do Novo Testamento, estudiosos do Novo Testamento, acham que Jesus trouxe uma ética escatológica totalmente libertária? O pessoal que defende esse tipo de teologia da libertação, seja feminista, né, mulherista, teologia gay, a teologia da libertação que é mais respeitável, veio antes, na minha avaliação, mais respeitável. Essas teologias normalmente vão trabalhar com essa ideia de que a ética de Jesus é uma ruptura total com a ordem social existente. Jesus acabou com isso aí, propôs a criação de uma sociedade completamente diferente, alternativa, e a gente percebe que às vezes tem um impulso utópico, né, nessas formas de teologia. Mas o que a gente pode perceber no Novo Testamento? De fato, Jesus não condenou o casamento, Jesus não condenou a mera existência de governo, não condenou a lei, ele disse que ele não veio acabar com a lei, mas cumprir. Daí a gente pode imaginar que tudo que é ordem criacional e lei estabelecida por Deus no Antigo Testamento, Jesus deve estar validando. Só que Jesus reinterpreta. O que acontece é que como Jesus reinterpreta o significado da lei, porque ele tinha sido distorcido pela cultura religiosa da época, às vezes dá a impressão de que Jesus era um libertário maluco, que queria criar uma comunidade hippie. Mas não era isso que ele queria fazer. A despeito de muita gente ler dessa forma, eu sinto, mas realmente não é. Basta você ler os textos e ver que Jesus era um judeu fiel, né, em muitas coisas, respeitava a lei, queria ensinar a lei. Isso não era um problema. E os seguidores de Jesus, depois você vai perceber isso. Né? Eles captaram isso. Tiago, por exemplo, que era um judeu tradicional, né, e que depois tornou líder da igreja de Jerusalém, escreveu a carta de Tiago. O que o Tiago diz lá? Ele chama a lei de lei da liberdade. Isso já é um sintoma da influência de Jesus na transformação. Eu esqueci a referência exata, eu tenho Tiago. Então ele chama a lei de lei da liberdade. Né? Essa expressão é interessante. Lei da liberdade, quase paradoxal, né? Mas é porque já existe já essa percepção do Novo Testamento de uma relação interna de liberdade e lei, de criação e redenção, de graça e lei. Elas são internamente relacionadas. Gente, quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 7 ou Efésios 5, o que, que a gente vê lá? Que Paulo não diz que agora você creu em Jesus, que acabou a família, acabou o casamento, você não tem mais que ficar com aquela esposa, você pode casar com outra ou ficar sem esposa. Muita gente estava entendendo desse jeito. Quando a gente lê Coríntios 7, a gente vê que o pessoal estava entendendo desse jeito. Então Paulo corrige isso, fala, não, não tem nada disso. Muda o negócio totalmente. Quer dizer, a interpretação que os coríntios davam, que era uma interpretação libertária, né? Você está salvo agora, você está livre de todos os constrangimentos, de todas as regras, então você não precisa mais esquentar a cabeça, você come carne sacrificada, mesmo que o seu irmão caia da fé, problema dele, você pode deixar sua mulher, deixar seu marido, que agora você é nova criatura, né? Todas as coisas são novas, e assim por diante. O pessoal rejeitava todas as regras, porque agora nós estamos na graça, então acabaram as regras. Então Paulo vai dizer, não, essas coisas continuam valendo. A gente vê em Efésios 5 também, Paulo dando aqueles mandamentos sobre a família. Romanos 13, né? É um texto fundamental. Vamos ler lá. Romanos capítulo 13. Romanos 13, 1 em diante. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E aí ele vai falando dos magistrados depois, né? O que a gente vê aqui? Que embora a redenção tenha chegado, né, a nova criação em Cristo não implica a destruição ou dissolução da ordem criacional original. Quer dizer, Deus estabeleceu leis, limites, né? Instituiu sua soberania e vários poderes foram criados por ele, então a gente viu lá em Colossenses, mas a nova criação não implica a dissolução desses poderes, a revogação, né, desses poderes, mas a sua restauração. Então Paulo vai dizer, por exemplo, no casamento, o que que o pai tem que fazer? Paulo não propõe assim, eu vou acabar totalmente com o sistema de ter pai e mãe na família, acaba com isso, agora é todo mundo igual. Então Paulo diz o quê? Que tem que mudar a relação. O homem e a mulher, Paulo diz para acabar com o casamento tradicional, mesmo da época, para que a relação se tornasse justa de homem e mulher. O que Paulo vai dizer? Que dentro da relação do casamento tem que mudar. Que a mulher, por exemplo, que o corpo do homem não é mais dele, o corpo é da mulher. O que na época era um escândalo, né? A mulher era considerada um bem do homem, mesmo no mundo romano, apesar dela ter certos direitos. Um pouquinho antes de Paulo, acho que até uns 100 anos antes de Paulo, ou menos 70 anos antes de Paulo, ainda, uma pessoa ainda dizia numa conversa social assim, e aí, rapaz, você já comprou sua esposa? A comprar a esposa era fazer um negócio, tipo assim, era casar, entrar numa família, ter uma herança para aumentar o patrimônio pessoal e fazer algum investimento e tal. Aí Paulo vira e diz, não, o corpo do marido pertence à mulher. Aquilo é o fim do mundo. Mas a gente está tão acostumado com as coisas que a gente não lê isso, né? A cultura libertária que a gente vive hoje, ela influencia tanto a nossa mente que a gente vai ler a Bíblia, a gente só vê na Bíblia aquelas coisas que contradizem a nossa cultura libertária, mas não vê o tanto que a Bíblia promoveu libertação para pessoas pobres, escravos, mulheres, crianças, muita gente. Né? Mas você tem que aprender a ler a Bíblia para perceber isso. Cristo é o soberano sobre tudo, tanto na criação como na redenção. A sua soberania envolve muitas leis, né? Muitas normas, porque Deus governa muitas coisas, cultura, né? Os seres vivos, os seres inanimados. E a soberania criacional se expressa inclusive na ordem cultural, na própria sociedade humana, né? Deus deu leis para essa área também. Então Paulo fala sobre essas leis lá em Romanos 1, inclusive. Agora, gente, voltando para Colossenses, aquele texto que a gente já leu. Todos os tipos de poderes foram criados por Cristo, né? Como nós vimos. Isso inclui todos mesmo. Se a gente fosse pegar hoje aí autoridades governamentais, familiares, associativas, econômicas, até aquelas que não são fáceis de identificar, como, por exemplo, a autoridade no campo acadêmico ou nas artes. Gente, onde existia um poder, Jesus já falou que todos os poderes, Paulo falou, todos os poderes foram criados em Cristo. Onde existia uma estrutura de poder, aquilo Deus estava relacionado com aquilo ali. Porque todos os poderes vieram dele. Então isso está de acordo com Romanos 13:1, que a gente já leu, né? Que não há autoridade que não venha de onde? De Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Mas os principados e potestades se rebelaram. Por isso, depois da ressurreição, Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem falou isso? É porque os reis, que são aqueles que recebem essa autoridade, né? Pra, os reis, entre aspas, que aí são todos os que exercem autoridade de alguma forma, se rebelam. Então, Colossenses capítulo 2, verso 15, logo depois daquele trecho de Colossenses 1 que a gente leu, está escrito o seguinte, que Cristo, ó, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos pôr isso em perspectiva, gente. O que Colossenses 1 diz que Deus fez através da crucificação de Jesus? Que Deus reconciliou consigo todas as coisas, fazendo a paz. Gente, o termo paz é um termo politicamente carregadíssimo no mundo greco-romano. O termo paz era o termo-chave da propaganda política romana. Era paz. Vocês já ouviram falar da Pax Romana? É? Aquilo era propaganda política. Qual que é agora que você tem? O Brasil? País de todos. Brasil, país de todos. Gente, a Pax era o termo político por excelência. Os romanos trouxeram a paz. E a cruz era uma forma de garantir, era a forma de Roma garantir a paz. Se você se opunha a Roma, para onde você ia? Você ia para a cruz. Você era crucificado. Inferno, né? Gente, essa era a forma dos romanos imporem a paz. Agora, o que Paulo diz? Que na cruz de Cristo, Deus fez a paz. Então veja, naquele lugar em que os romanos supostamente estavam realizando a paz na Palestina, Deus realizou a paz cósmica, que era a negação deles. Então, por isso, depois o capítulo 2 diz que os principados e potestades foram publicamente expostos, né, ao desprezo e derrotados aonde? Na cruz. De quem Paulo está falando? De Roma. Paulo podia dar tantos exemplos no capítulo 2 de Colossenses sobre coisas invisíveis e invisíveis nos céus e na terra que Deus criou. Ele podia ter falado de flores, de frutas, de coisas de arte, podia ter falado das montanhas. Por que o único exemplo que Paulo dá das coisas que foram criadas em Cristo e que são redimidas em Cristo é poderes, principados e potestades? Não é óbvio. É o que ele estava dizendo, é que na crucificação Deus triunfou dos poderes rebeldes, dos principados e potestades rebeldes, que reivindicam a soberania sobre os homens e sobre a natureza, a revelia de Deus. Deus esmagou, envergonhou esses principados, exatamente no lugar em que eles achavam que estavam impondo a sua soberania, que foi a crucificação. Então, ao invés da paz romana ser realizada na cruz, foi a paz de Cristo, a paz de Deus foi realizada na cruz. E esse foi o esmagamento dos principados e potestades. Quer dizer, isso é a verdadeira batalha espiritual. E isso é que é a batalha espiritual. É a luta para a humilhação e submissão de todos os poderes, visíveis e invisíveis. Visíveis também. Então, batalha espiritual não é simplesmente você ter uma revelação sobre o principado que domina a região tal. Batalha espiritual, e você querer mandar fora. Batalha espiritual é confrontar, envolve isso, confrontar o abuso de poder daquele poder rebelde, porque ele está destruindo a paz de Deus para afirmar a sua própria paz, que é a violência contra os outros. Que é o que Roma fazia. Né? A paz dos poderes rebeldes é conseguida a custo do esmagamento. Né? Então, a paz de Deus, ela... Claro que a paz de Deus vai implicar a guerra, né, também, porque você vai ter que resistir a esses poderes. Mas ela vai trazer a justiça verdadeira. Afirmar a soberania cósmica de Cristo é fazer uma afirmação política fundamental, a de que não há um centímetro no cosmo criado e na sociedade humana nem qualidade de poder ou estrutura de autoridade sobre as quais a Pax Dei não tenha sido estabelecida. Essa afirmação tem um alcance cosmológico, desde que todas as forças, leis e poderes cósmicos estão sob seu domínio. Na política cósmica, a soberania é indivisível e reúne sob o mesmo cetro a gravitação universal, reis humanos e poderes angelicais. Isso vai incluir quem domina a mídia, quem domina o governo, quem domina a academia, tem rebelde para todo lado. Mas Cristo é o Senhor de todos. A soberania é indivisível nesse sentido. É nessa luz que a gente tem que ler textos, por exemplo, como esse Salmo lá, né, do começo da Bíblia, do livro Salmos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo... Rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Cristo é que vai impor seu poder depois, mas qual é a nossa tarefa? Missão não é só anunciar o evangelho, é você chegar para cada poder, seja na mídia, no sistema econômico, no sistema político, no sistema acadêmico, nas famílias, você chegar para cada um deles e dizer: reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. Quer dizer, ensinar a soberania de Deus naquele campo. Então, gente, isso nos leva para um conceito mais particular agora, de esfera de soberania. Isso é o Salmo 2, né? Salmo 2. Gente, a nossa batalha espiritual O que, que diz no final de Efésios? Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, o anúncio da soberania pacífica de Cristo sobre todas as coisas é que vai ser levado para nós. Ele não vai só falar que a pessoa aceita Jesus no coração que ela vai para o céu. Isso é fundamental. Mas isso não é o Evangelho completo. Porque o Evangelho completo é que Cristo reconciliou consigo o quê? Todas as coisas. Então, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz não é você chegar, né, de manhã cedo e você vestir espiritualmente seu sapato, como o pessoal às vezes faz na batalha espiritual. Gente, não é isso. Definitivamente não é isso. Você tem que ler o texto à luz do contexto. À luz do contexto de Efésios e Colossenses. Quer dizer, ali é um evangelho particular, é o anúncio da reconciliação cósmica. É isso que está aqui em Salmo. Porque você chegar para um rei rebelde e explicar para ele que tem uma norma para a área dele, que Deus estabeleceu, e ele está quebrando. E um dia ele vai ter que se ver com Deus. Ali. É o político que é injusto, né? É, ou o artista que não quer seguir absolutamente nenhuma lei estética, que quer ser um libertário completo. É o cara que usa uma ética distorcida, seja o campo dele qual for. É o cientista, ou especialmente quem tem influência, né, que deseja divinizar um aspecto da realidade, botar no lugar de Deus. Então ele está fazendo o que na área dele? Ele está distorcendo a soberania de Deus, né, absoluta. Então em cada área isso é significativo. Agora, gente, para explicar melhor no contexto moderno o significado da soberania de Cristo, Abraham Kuyper desenvolveu o conceito de esferas de soberania, que depois foi amplificado e ampliado por Herman Doyle e outros pensadores neocalvinistas holandeses. Então, a gente pode ilustrar essa ideia de uma pluriformidade da soberania de Deus com a imagem do prisma. Vocês já viram um prisma? Ou já colocaram um copo de água na luz do sol assim, que dá um arco-íris, assim, divide, né, as cores? Então, Deus tem uma vontade única, coerente, mas quando a sua vontade, por assim dizer, atravessa o prisma do tempo, ela se expressa em muitas leis. Então, a vontade de Deus implica uma coisa particular para cada área da vida e para cada ser individual. A vontade de Deus tem essa riqueza na nossa experiência. A gente fala que tem a vontade de Deus para você, né? A vontade de Deus para mim, mas a vontade de Deus é uma só, né? Assim como a vida tem diversas cores, o cosmo criado tem muitas leis que juntas compõem o que Paulo descreve como a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Antigo Testamento vai mostrar como a Torá, né? Ou Provérbios vai chamar de sabedoria, com a qual Deus criou o mundo. Do reconhecimento dessa pluriformidade da vontade divina, porque há muitas leis distintas, né? Basta ler o Antigo Testamento para ver isso, se segue que a obediência ao senhorio de Cristo vai ter um sentido diferente para cada área da vida. Para cada área da vida tem um sentido particular. Obedecer a Deus na esfera da fé é você realmente viver pela fé, né? Obedecer na esfera da moral significa amar a todos, né? Tem gente que quer obedecer na esfera moral, mas não quer obedecer na esfera ética. Obedecer na esfera lógica, analítica, é você raciocinar obedecendo às leis lógicas, né? A lei da não contradição, né? A lei do termo médio excluído, o princípio da identidade, se aplicar às leis lógicas, não ficar dando deslize lógico. Na área da comunicação, é você ter uma comunicação realmente honesta e clara, né? Então, em cada área da vida, tem um tipo de lei. E para cada pessoa individualmente também. Né? Você tem sua vocação própria, ligada às suas particularidades. Você tem que respeitar isso. Então, Paulo fala lá em Romanos 12, que cada um tem que pensar de si mesmo como convém, segundo o dom que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, a vontade de Deus vai te dar certas características e você, para obedecer a Deus, tem que seguir isso aí. A sua vocação, o seu conjunto de particularidades, né? Então, gente, há uma pluriformidade na experiência da soberania de Deus. De fato, o que diz lá Provérbios? Não, perdão, Colossenses. Deus não criou um poder, Deus criou vários poderes. Por que ele criou vários? Porque Deus governa de várias formas. Tronos, dominações, soberanias, né? Se a gente fosse falar disso hoje, a gente pode falar de leis da natureza e normas, né, que são leis que existem, mas a gente pode desobedecer ou obedecer. essa soberania de Deus sobre cada criatura imediata, né, e cada aspecto do mundo, resulta na ideia caiperiana de soberania dentro da própria esfera, ou soberania da sua própria esfera. Cada esfera, então, tem suas próprias leis e Deus governa cada esfera diretamente. Né? Então, as leis físicas, por exemplo, a vontade de Deus sustenta imediatamente, assim como as leis morais e as leis lógicas e assim por diante. Gente, a soberania na própria esfera é, a rigor, a soberania de Deus na própria, em cada esfera. Porque só Deus é o soberano, tem soberania indivisível. Agora veja uma implicação disso. Ela também implica a soberania das leis próprias de cada esfera. E assim a soberania de cada modo de existência associado a cada esfera da vida. Então, por exemplo, a gente tem uma esfera do pensamento, né? Do raciocínio. Então, essa esfera tem uma soberania própria, que na verdade é a soberania de Deus nela, né? Mas ao mesmo tempo é uma soberania própria. Então, você tem que ser livre para pensar. E você é livre para pensar quando você pensa dentro das regras. Né? Se você usa a sua liberdade para pensar, para negar as leis da lógica, você nunca vai fazer uma prova de matemática. Não vai conseguir. Né? Mesmo, eu estou usando a minha liberdade. Por que vocês não aceitam a minha resposta? 2 mais 2 é 5. Não vai dar. E no caso é uma mistura de leis lógicas com propriedades associativas aí dos números. Mas não importa, o negócio é o seguinte, tem as leis ali. Ser livre é usar as leis. Não é querer negar, né? Querer negar é suicídio. Né? O que é ser livre para ser moral? É usar as leis morais no relacionamento. Você pode quebrar as leis? Pode. Mas você está usando a liberdade contra você mesmo. Você está errando, né? Está errando. Está errando, não é sendo livre para criar outra coisa. Exatamente. Você pode ter quebrado, mas está errado. Está errado. Então, existem normas. E o ponto é o seguinte, para pensar corretamente, o que tem que dominar a sua intenção são as leis do pensamento. Nesse momento, não são as leis físicas que vão ser o foco, por exemplo, da sua consciência. Não sei que você esteja pensando sobre física especificamente. Mas em cada esfera da vida, você precisa obedecer às leis daquela esfera. Você quer se relacionar com pessoas, tem que obedecer às leis sociais, ou leis societais. Né? Que não são as leis criadas pelas pessoas, são as estruturas para a dimensão social da experiência. Se você quer se comunicar, mas desobedece às leis da comunicação, não apresenta um discurso inteligível, ninguém vai entender nada. Você pode ser livre para construir uma frase bagunçando tudo, verbo, né, complemento, objeto, tudo. Você pode bagunçar tudo se quiser. Mas ninguém vai entender nada. Né? Agora, há uma soberania dessas leis em cada uma dessas esferas. Né? Então, a nossa crítica ao libertarismo é isso. Né? Ela quer criar a liberdade humana no vácuo da divindade, mas isso só asfixia a liberdade. Né? A lei de Deus é o oxigênio da liberdade. Um exemplo clássico é do passarinho. Né? Então vai que um dia o passarinho cisma de não quero voar mais, agora eu quero vir debaixo d'água. Vai morrer. Né? Por que vai morrer? Porque ele não foi feito para isso. A liberdade do passarinho é a liberdade de usar asas, quer dizer, a liberdade de obedecer às leis que estão dentro dele. Essa é a única liberdade possível. A liberdade do passarinho está inscrita nas suas asas, que são também a sua lei. As suas asas são a sua lei. A soberania de cada esfera, portanto, é a soberania de Deus em cada esfera, mas, simultaneamente, é a liberdade e a autonomia dos indivíduos e dos processos dentro daquela esfera. Então, a liberdade do pensamento, isso é paradoxal, né? Por isso, lei da liberdade, que o Tiago fala. É paradoxal. Você é livre para pensar quando você obedece às leis do pensamento. A sua liberdade é inseparável da sua lei. A verdadeira autonomia é quando você não quer criar arbitrariamente leis para você, mas você obedece às leis que já estão em você, já estão escritas. Então a verdadeira autonomia é uma teonomia. Né? É você deixar essas leis te governarem. Entregar os pontos, né? Não querer ser livre a qualquer custo. Então, você pensar livremente, obedecer às regras. ser uma pessoa moral, obedecer às regras morais, você vai ser moral mesmo. Outra ilustração curiosa disso, né? Imagine um grupo de moléculas que no belo dia cisma de se rebelarem contra a sua célula. Né? Então elas são parte de uma célula, mas elas decidem, não, agora vamos fazer o que a gente quer. Esse negócio do núcleo celular com esses DNA e ficar controlando a gente está muito ruim, agora cada um vai seguir o seu próprio caminho, né? Libertas, quais será também? E aí cada... Que será também? Aí cada célula, cada molécula resolve escapar. O que acontece com a célula? Morre, vai desaparecer. Então, olha, as moléculas têm toda a liberdade de serem moléculas. Mas se elas quiserem ser uma célula, a liberdade delas tem que ser restringida. Mas não é que ela é restringida. É porque elas, por assim dizer, estão sendo habilitadas a ser algo mais. Para você, para ser uma célula livre, entre aspas, né, para viver livremente como célula, você tem que se sujeitar a normas biológicas, a uma biológica. Entendeu? Você tem que se sujeitar a isso. Você pode ficar livre e ser célula só. Quer dizer, muita gente é assim, né? Muita gente raciocina desse jeito. Eu quero ser livre, então eu não vou ser moral. Tudo bem. Só que você na esfera da moralidade, você está deixando de ser, você está se suicidando. Né? Então, para você ser plenamente humano, você tem que obedecer todas as regras. Obedecer a todas as normas que Deus estabeleceu é a liberdade de ser humano. Mas se você quer ser só um cão ou um gato, você pode optar por isso. Quer dizer, não devia, né? Você é livre para fazer isso. Mas esse uso da liberdade é um uso suicida. É o passarinho que resolve cortar a asa. Né? Você podia ser algo mais, mas você vai ser algo menos para afirmar a sua liberdade. Isso é uma falsa liberdade. Porque depois você vai ficar escravo daquela experiência inferior. Né? Então, por isso o casamento é necessário. Ah, eu quero viver livre, não quero me casar. Não, a não ser que Deus te dirija por alguma razão, não sei, ou isso tenha que acontecer, você se rebelar contra o casamento como estrutura é ruim. Porque muita gente faz isso. Mas não, casamento é uma instituição distorcida, ninguém devia ter sexo só com uma pessoa e ficar com ela a vida inteira. Cada um tem que ter suas experiências. Mas aí você perde a possibilidade de ser uma pessoa completa. É como as moléculas rebeldes. Ficar espalhando por aí, se chocando por aí. O Chesterton fala da girafa sem pescoço, né? Ser o livre pensador que desenha uma girafa, ele não pode chegar e desenhar com um pescocinho, senão ela vai deixar de ser girafa. Deixa de ser girafa. Então muita gente quer liberdade assim. É não tomar decisão. Mas quando você não toma decisão, você na verdade está se matando. Porque você está eliminando possibilidades de ser. Como ser humano. Mas se você quiser ser alguma coisa a mais, você vai ter que descobrir uma norma a mais para se sujeitar. Porque é o único jeito. Não tem outro caminho. Mas quando você se sujeita de coração, você percebe que elas são internas. Daí a ideia do Novo Testamento de que o pecado é a rebelião contra o quê? A gente está lá em Romanos 8. Que a carne não se sujeita ao quê? À lei de Deus. Não é a lei escrita na Bíblia, é nenhuma lei. A carne rejeita a cosmonomia. A carne queria liberdade sem lei, mas não tem jeito. Porque a lei é que cria as coisas, faz elas existirem. Então rejeitar a lei de Deus é perder o quê? A existência. É voltar para o pó, é pular no pó. Deus tirou o homem do pó pelo seu comando. Aí o cara pula de volta para a terra. É isso. É desobedecer a lei. É isso. Então, e por isso que a graça faz a gente estar lá no Antigo Testamento. Que a lei é escrita onde? No coração. O que é isso? É o homem se converter novamente a essa estrutura cósmica que Deus colocou. Ele descobrir que essa lei foi dada por amor. Né? E não para nos oprimir. Ela parece que está oprimindo porque a gente quer fazer coisa que não deve. Mas que vai ser ruim para a gente. Mas a lei é boa. Então, quando o cara entende a graça de Deus, aí na hora, pum, a lei é escrita. Porque ele entende o sentido de que tem uma cosmonomia, uma estrutura. E daí a ideia de Romanos 12, né, de renovação da mente. Para que serve a renovação da mente? Para que a gente compreenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, nós estamos perto de fechar. Eu vou citar aqui um trecho do Kuyper, que esclarece muito bem como que ele aplicou isso na sociedade. Stone Lectures, 1898. Então aqui ele aplica à sociedade toda essa visão de soberania. Né? Num sentido calvinista, nós entendemos que a família, os negócios, a ciência, a arte e assim por diante, Todas são esferas sociais que não devem sua existência ao Estado e que não derivam a lei de sua vida da superioridade do Estado, mas obedecem a uma alta autoridade dentro do seu próprio seio. Uma autoridade que governa pela graça de Deus, do mesmo modo como faz a soberania do Estado. Isso envolve a antítese entre o Estado e a sociedade, mas com a condição de não concebermos essa sociedade como um conglomerado, porém como analisada em suas partes orgânicas, para honrar em cada uma dessas partes o caráter independente que pertence a elas. Neste caráter independente está necessariamente envolvida uma autoridade superior especial, a que intencionalmente chamamos de soberania nas esferas sociais individuais, a fim de que possa estar claro e decididamente expresso que esses diferentes desenvolvimentos da vida social nada têm acima deles exceto Deus, e que o Estado não pode intrometer-se aqui e nada tem a ordenar em seu campo. Como vocês imediatamente percebem, essa é a questão profundamente interessante de nossas liberdades civis. Então, o que a soberania das esferas implica? É que se Deus é o único soberano indivisível em Jesus Cristo, e Ele controla todas as coisas, isso significa que a única forma de garantir a liberdade e a realização é respeitar a soberania de Deus em cada esfera e a autonomia daquela esfera. Então, por exemplo, Deus governa a esfera da academia, da sociedade, por meio das leis do pensamento. Então a gente não pode impor sobre essa esfera uma outra lógica. Por exemplo, teorias científicas serem definidas com base na linha política dos financiadores da instituição. Isso é uma invasão da esfera política sobre a esfera acadêmica, que no final são os poderes da esfera política desrespeitando a soberania de quem? De Deus dentro da esfera acadêmica. Quando a igreja, por exemplo, quer impor valores religiosos dentro da política, valores particulares dentro da política e dominar decisões políticas, ao invés do princípio da justiça e das regras, das leis da esfera jurídica, ao invés disso dominar a atividade política, há interesses religiosos particulares passarem a dominar a esfera política. Então isso é uma invasão, um desrespeito da soberania de Deus na esfera política pela esfera da igreja, né? da esfera da fé, né? Para dar um exemplo. Ou, por exemplo, quando se adota uma ideia de que a única arte válida e legítima é a arte engajada, que tem uma mensagem política. E se você adota isso ideologicamente, como aconteceu no marxismo, na experiência socialista que a gente teve, né? No marxista, isso é uma invasão da esfera política dentro da esfera da arte, do campo da arte, porque ao invés da arte ser feita seguindo normas próprias, ela passa a ser um escravo de uma outra esfera. Então o que é isso? A esfera política desrespeitando a soberania de Deus na esfera da arte. E quando a igreja também, por exemplo, quer dominar uma outra área, inclusive a esfera individual, né? Você tem a soberania individual. Então se alguém quer entrar dentro da sua cabeça e forçar, de uma forma antinatural, te forçar a aceitar certas coisas, ou te obrigar a uma certa coisa que é ilegítima, né? Então isso é uma invasão da sua esfera de soberania individual. Então o Kuyper dizia com isso, gente, que a única forma de garantir realmente a liberdade na sociedade é reconhecer as leis. Não só as leis do Estado, não. As leis de Deus. A ideia de que cada esfera é governada por Deus diretamente. Então há uma esfera da economia, há uma esfera do Estado, há uma esfera moral da sociedade, há uma esfera da igreja, há uma esfera da ciência, né, da educação, e você tem uma série de esferas, das comunicações também. Então nós temos esferas. Cada esfera tem que respeitar as leis das outras, mas ao mesmo tempo todas têm que respeitar aquela esfera, que é Deus que governa. Desrespeitar os limites, invadir a esfera de soberania do outro, impondo leis estranhas, é desrespeitar a soberania de Deus, porque só Deus, só em Jesus, tem a soberania indivisível. Né? Dentro dessa perspectiva, e o Rodolfo agora, na próxima palestra, vai desenvolver isso melhor, mas já dando um toque para vocês terem uma ideia, uma ideia de que o Estado seria o controlador, né? A fonte da soberania, e ele distribuiria poder para instituições menores, como igreja, projetos sociais, família e tudo mais, O Estado está querendo ficar no lugar de Deus. O Estado não é quem valida a família, nem o sistema educacional, não. É, cada esfera tem sua própria soberania, né, e tem que descobrir leis próprias. O que o Estado precisa fazer é respeitar as leis de cada esfera, que são anteriores a ele, e proteger uma esfera de ser destruída pela outra. Essa é a função do Estado. É, agora, você pega aí economia, né, na área de economia, um abuso possível. Né? Hoje tudo é decidido pela economia. Você tem teologia da prosperidade na igreja, o curso que a pessoa vai fazer, a decisão é baseada meramente no mercado de trabalho, no processo educacional, a forma de se ensinar. E muitas famílias, considerações financeiras, dominam outras coisas, né? Porque a gente tem o sistema de consumo. Na mídia, nas artes, a gente tem isso. Quer dizer, é a esfera, uma esfera, querendo engolir as outras. O que, que é isso? São os poderes rebeldes que foram crucificados na cruz. E no caso da economia, nós teríamos aí a palavra economicismo. Economicismo. Ou seja, quando a esfera, economia, quer dominar outras esferas, aí deixou de ser economia e virou economicismo. Porque ela quer ser soberana sobre todas as áreas. É. Né? Então, assim... Se fosse só isso... Isso é uma coisa mais complicada, o Rodolfo vai até falar a respeito. Porque, na verdade, se fosse uma imposição das normas econômicas sobre as outras esferas, também seria um pouco diferente do que a gente está vendo hoje. Porque o que a gente está vendo é o setor econômico violando as normas econômicas e impondo isso sobre os outros. Então o processo é bem mais complicado, sabe? Mas, gente, então, para fechar, o que o Kuyper propôs que a gente está trabalhando ali? É que o princípio da soberania indivisível de Deus em Cristo, né, centralizado nas mãos de Cristo, é um fundamento para um pensamento social cristão, é a base para a luta tanto contra o libertarianismo, que quer liberdade sem normas, e para a luta contra, isso é uma coisa muito comum hoje, né, contra todas as formas de tirania. Porque toda tirania é quando um poder que Deus criou decide que ele vai dominar todo mundo. Como o Estado ou o mercado. E aí isso gera o quê? Violência sobre quem trabalha em outra esfera, que é oprimido, que a lógica da sua própria atividade é dissolvida. Né? Então, o que a gente vai defender é unidade, liberdade e lei. Né? Liberdade e lei para projeto social. As duas coisas são coerentes. A soberania de Deus garante as duas coisas juntas. O Estado aí, nesse sentido, ele poderia... Estou aqui tentando pensar alguma coisa, que é muito problema para resolver. Mas no caso, o poder de polícia está no Estado, né? Foi dado para o Estado. Não sei se ele tem, se o Dólio já aponta uma esfera específica, provavelmente jurídica, né? É o Estado. Que vai impor disciplina de condutas coletivas. Esfera jurídica. Pois é, então assim, eu fico pensando o seguinte, será que o Estado, nesse sentido, teria a missão de justamente impedir que essas dominações de esferas alheias sobre as outras acontecesse, no sentido de que, por exemplo, a Constituição, que é a carta maior, deveria contemplar isso, a submissão às leis próprias de cada esfera, por exemplo. É. Né? E aí o poder de polícia poderia ser utilizado para isso. O problema é como viabilizar isso, né, nesse sentido. Porque talvez, eu acho que o papel da Constituição, na verdade, é isso. A nossa é exaustiva, mas as Constituições que, inclusive, têm uma eficácia maior é justamente o quê? Um conjunto de princípios gerais. É. Então, o Dorvitch chama o Estado, o Kuyper chama o Estado de esfera, como uma esfera das esferas. A função dele é ajudar a coordenar essa relação de indivíduos e comunidades e entre os tipos diferentes de comunidade na sociedade. Uma esfera moderadora, então. Uma esfera moderadora. Por que moderadora? Porque a soberania não vem do Estado. E isso é difícil. Por isso que ele é moderador. Ele é só moderador. Soberano, né? Mas o problema hoje na nossa atitude política contemporânea é que o conceito de soberania está relacionado com um Estado. Isso é um problema. Soberano é Deus. O Estado só é soberano na esfera jurídica. Nas outras, na família, é a esfera ética. Na igreja, é a esfera da fé e assim por diante. Cada um já era livre antes do Estado aparecer. Ele não pode aparecer agora e querer dominar todo mundo. Ele tem que regular essas relações. Pra até não ficar libertário demais, né? Não, não vai ficar libertário, não, porque cada... regula por isso, pra evitar essa... Porque quando você adota uma ideia libertária, inconscientemente, você, por exemplo, você não quer ser moral. Porque se você não quer ser moral, você vai ter que viver somente por uma outra norma e você, na vida moral, vai aplicar essa outra norma. Você está entendendo? Bom, o caso da pessoa moral. A pessoa que não quer ter fé nenhuma, né? Então ela vai, por exemplo, aplicar, ela vai transformar na fé dela valores morais, ou sociais, ou políticos, ou filosóficos, e vai querer impor isso na esfera da fé sobre as pessoas que vivem lá. Então tem que ter proteção do governo para todas as esferas, né? Guilherme, só uma coisa interessante também, que a gente pensa isso muito em termos de esferas lá sociais, mas o reflexo que isso tem na vida pessoal. Né? Sim, sim. Porque toda vez que uma esfera quer se libertar e começa a dominar as outras, o que vai ser oprimido no final é a vida humana. A vida... Por exemplo, o economicismo, né? A economia quer regir tudo, né? Vou até tocar esse ponto. Aí quando ela começa a oprimir isso, a vida humana fica, a palavra que a gente usa muito é achatada. Porque sempre que uma esfera começa a dominar a outra, as pessoas que estão vivendo aquele contexto começam a ter uma vida unilateral, estreita. Então o cara que é artista e acha que a arte é tudo na vida, ele vai ter uma vida estreita. Quer dizer, ele vai deixar de desfrutar as normas econômicas, políticas, desfrutar a família, ele vai viver uma vida bem reduzida. Porque essas leis na sociedade vão trazer liberdade plena para o sujeito dessas leis que é morto. E eu até comentei isso ontem, né, naquela palestra que a gente deu sobre de introdução ao Labri, que toda essa ideia de você ter humanidade plena depende de você entender o senhorio de Cristo por isso. Porque quando você deixa um ídolo na sociedade, na sua vida pessoal, controlar as coisas, ele vai reprimir aspectos essenciais da sua humanidade. Então, para você ter integralidade na vida, você tem que destruir esses anéis de poder, por assim dizer, né? Quer dizer, se é o mercado que está com o anel, então tem que quebrar esse negócio, jogar lá dentro do vulcão. Porque não pode uma instituição, uma esfera, querer dominar tudo. Só Deus pode dominar tudo. Só Ele vai garantir saúde. Isso é saber quem está disposto a ser o Frodo, né? O Frodo. Quem vai querer ser o Frodo? Mas tem dois Frodos aqui, candidatos a Frodos, né? Dois candidatos a vereadores aqui. Pra quem for de São Paulo, vota no Luiz, quem é de BH, vota no Luiz. É interessante porque o discurso em torno da soberania das esferas pode soar para o ouvido não cristão, a primeiro momento, um tipo de dominianismo, né? De que são os cristãos querendo dominar. Mas, por exemplo, na Holanda hoje, tem muitos não cristãos que votam nesses partidos cristãos que têm esse conceito, porque eles sabem que o que eles vão fazer para a sociedade é algo que vai proteger a vida humana. Exatamente. Então o cristão vota, o não cristão vota no cristão, porque sabe que esse conceito de pluralidade vai acabar, no fim, trazendo uma sociedade mais livre, mais justa, mais... A mesma coisa quando uma mãe coloca um filho numa escola cristã, mesmo ela não sendo cristã. Porque ela sabe porque é bom. Que os princípios que vão ser pregados. Olha, gente, só teme a ideia de que Deus é o soberano de todas as coisas, dois tipos de pessoas. Uma pessoa que ficou traumatizada com religião. E como o Ocidente, em parte, ficou traumatizado, né? Então, às vezes, isso acontece. Mas o segundo, que eu acho que é o mais significativo, é quem está envolvido com algum tipo de tirania. Quem está envolvido com a tirania do mercado, do Estado, ou da mídia, vai olhar isso aí e vai achar que isso é perigoso. É fundamentalismo. Não é fundamentalismo. O que a gente está defendendo é a liberdade de todas as esferas. Mas é porque para ter liberdade de todas as esferas tem que tirar os ídolos e os tiranos. E quem está envolvido com a tirania não vai gostar. Eu vi um certo teólogo de linha mais história, lá em São Paulo, falando que o movimento cosmovisão cheira fundamentalismo. Porque senão você adquire soberania em todos os aspectos, né? Então ele começou a colocar, cutucando, dizendo, olha, aí está, né? E ele quis fazer uma ponte de que a soberania talvez foi um motivo para a opressão holandesa na África do Sul. Sim. Que esse pensamento de Cardiff pode ter contribuído para o domínio do apartheid. Né? A gente tem até um livro que tem um capítulo aqui sobre isso. O que aconteceu na Holanda foi uma divisão. Parte dos calvinistas se opuseram ao apartheid, usando as ideias do Kuiper, e parte deles apoiou o apartheid. Houve uma divisão mesmo lá. Agora, quando se faz um estudo histórico, você vai descobrir, e esse é o que algumas pessoas já levantaram, que em parte essas decisões estão relacionadas com a política da missão holandesa, que foi fundada na primeira metade do século XIX, e que era uma posição muito étnica. Era mais uma atitude étnica do que uma atitude teológica, propriamente. Então, não foi a ideia de cosmovisão cristã e de domínio em todas as áreas da vida que gerou o apartheid. Sim. Ele realmente aconteceu entre holandeses, a gente sabe da história. Realmente. Mas tem uma série de contingências históricas que levou a isso. Agora, não foi em si o conceito. Tanto é que muita gente hoje que está relacionada com a missão integral e com a luta por direitos civis na África do Sul é neocalvinista. Muita gente, né? Tem um cara, por exemplo, que foi um dos principais diretores de uma das fundações que eram anti-apartheid na década de 80. Hoje ele trabalha na Inglaterra agora, tá na Inglaterra, o Jeremy Ive. E está inclusive relacionado com o Jubilee Center, que é um centro que trabalha com direitos humanos e proposta social cristã e tudo. Ele foi um dos líderes do movimento anti-apartheid lá, de uma das grandes agências. E ele é neocalvinista. Então, a gente sabe que não há uma ligação da teoria de esfera de soberania com o apartheid. Okay. Isso é um fato confirmado. Agora, que muitos holandeses tinham elementos racistas, isso é verdade também. Como tinha de outros povos. Isso se repete, né? Os ingleses pisaram muito na bola nisso aí. Mas a Inglaterra estava metida com todo aquele sistema de escravidão, não é? Muitos evangélicos apoiaram aquilo. Mas foi a Inglaterra que nos deu um Wilberforce. Então, não é tão simples assim. Não dá para você querer jogar lama no movimento todo com base entendeu? Em uma situação étnica e história. Não, aqui também não é escravidão. Mas eu posso dizer com segurança que a maior parte do pessoal que eu conheço, que tem suspeitas da ideia de cosmovisão e de esfera de soberania, realmente não sabe ainda o que está falando. Concordo, né?